Antes de entrar no jogo em si, é necessário examinar o contexto, não depois do lançamento da última versão de Street Fighter 4, mas sim durante os lançamentos das várias versões. Quando Street 4 saiu, o mercado entendeu que o gênero de jogos de luta 2D poderia ter o seu espaço na sétima geração de consoles. Eles nunca deixaram de existir mesmo depois da popularização de outros gêneros, mas com Street 4 surgiu um novo momento para eles, alguns inclusive lançados pela própria Capcom. O problema foi que esse novo momento levou a uma saturação de jogos, que não só tinham que competir com jogos de outros gêneros, mas com jogos do mesmo gênero de outras empresas, e também com os jogos lançados pela própria Capcom. Isso, junto com outra prática da empresa que foi a intensificação da terceirização da produção dos seus jogos, levaram a uma situação financeira complicada, ao ponto do produtor da série Street Fighter, Yoshinori Ono, revelar em um tweet de 2013 que gostaria de iniciar a produção de um novo jogo da franquia, mas que não tinha recursos para isso. Mas ao final de 2014, foi anunciado, para o PC e exclusivamente em consoles para o PlayStation 4, Street Fighter V. Até a data de gravação desse vídeo, não existem informações públicas sobre o acordo entre a Capcom e a Sony. O que se especula é que a Sony concordou em financiar parte do jogo em troca de ser um exclusivo para o PlayStation 4 no mercado de consoles. Assim como as versões de Street 4 e Street Fighter Cross Tekken, o jogo foi desenvolvido em parceria com o estúdio Dimps. Também foi decidido que o jogo seria desenvolvido usando, naquele momento, a versão mais recente do Unreal Engine, o Unreal Engine 4. Por mais que de fato tenham surgido as versões mais recentes do Unreal, e que mais tarde ele viria a ser adotado por outros jogos de luta populares, em 2014 e 2015, o Unreal 4 era muito recente, sem muitos desenvolvedores com experiência com ele naquele momento. Em especial no Japão, onde culturalmente, pelo menos até meados dos anos 2010, existia uma resistência muito grande em adotar tecnologias ocidentais para os seus jogos, a falácia do "não foi inventado aqui". Essa abordagem possivelmente acarretou em alguns problemas de desempenho, mas que serão comentados depois. Em paralelo, desde 2013, a Capcom começou a organizar uma série de torneios profissionais oficiais, chamado Capcom Pro Tour. E os participantes que tivessem bom desempenho nesses torneios seriam convidados a participar do grande campeonato realizado pela própria Capcom, a Capcom Cup. Estou mencionando essa informação porque meses depois do lançamento de Street 5, o próprio Yoshinori Ono confirmou em uma entrevista que o jogo foi lançado prematuramente em fevereiro de 2016, em parte por conta da organização desses eventos. E é aí que sai a versão inicial de Street Fighter V.